Salomão edificou a casa do Senhor com amor. Em lágrimas e súplicas ouviste, ó Deus, a oração. Teu nome ali será eterno, teus olhos e coração estarão sempre presentes em nosso lar, em nossa ação. Ó Senhor, te adoramos, em teus braços queremos estar. Guia-nos com tua luz, para o teu reino queremos andar. Coração sincero, em ti vamos crer, teus mandamentos vamos obedecer. A outros deuses servimos, triste será.